Bom, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui de novo. Para aqueles que pediram notícia do meu estado de saúde, informo que as pedras que supostamente estavam no meu canal pancreático saíram, foram expelidas e, portanto, não há mais nenhum risco de pancreatite. Sobrou apenas uma infecção que continua sendo tratada com antibióticos e não há mais nenhum risco de vida, de modo que vocês não vão se livrar de mim tão facilmente. Então, nós vamos continuar hoje com aquela leitura da biografia, da introdução da biografia de René Descartes por Herschel Watson. E vamos introduzir o assunto de hoje pelas seguintes observações. Na aula passada eu tinha sugerido um método de investigação histórica que consiste em averiguar a influência que as filosofias exerceram ao longo do tempo, as filosofias, as ideias de modo geral, não pelo seu conteúdo positivo, pela impregnação ou pela disseminação de crenças, mas pelo deslocamento do eixo da discussão, de tal modo que certos aspectos da realidade que antes eram conhecidos, patentes e visíveis para todo mundo, se tornam, então, encobertos e de difícil percepção. Então, esta influência seria de tipo restritivo. É isso. E a mim me parece que isto é uma coisa muito mais fácil de investigar do que a questão da influência positiva, que é sempre ambígua, né? Nunca se pode dizer que uma ideia, uma doutrina ou uma ideologia se impregnou de uma geração para outra sem sofrer alterações profundas e sem, às vezes, até adquirir um sentido oposto ao que tinha de início. Por exemplo, no curso da discussão que houve entre eu e o professor Alexandre Duguin, se falava muito de individualismo e coletivismo como se fossem coisas opostas. Mas uma resenha da história do Ocidente nos últimos 4 séculos mostra muito claramente que a ideia do individualismo moderno, quer dizer, de libertar o indivíduo de qualquer influência superior, de libertá-lo da autoridade, da autoridade da Igreja, em última análise, da autoridade de Deus, e fazer dele uma unidade independente, uma espécie de causa sui, ela está na raiz do coletivismo. Quer dizer, o coletivismo jamais existiria se os indivíduos humanos não se sentissem libertados de obrigações superiores e não passassem a se acreditar a portadores de tais ou quais direitos ou méritos intrínsecos. Não é isso? A história moderna começa com o advento do chamado humanismo, por volta do século XV e XVI. E o fundamento do humanismo era justamente fazer do ser humano o centro da realidade, de modo que o indivíduo humano era visto como um centro autocriador, que se fazia a si mesmo e que, como se passou a dizer na época, podia ser o que ele quisesse ser. Quer dizer, essa capacidade que o ser humano tem de determinar, em parte, o seu destino, né, era colocado para ele como se fosse, vamos dizer, um conjunto de escolhas livres, e, na verdade, nem mesmo escolhas, eram puras criações, onde, do nada, o indivíduo mesmo colocava, né, a sua vontade, a sua decisão. Então, esta ideia da autonomia humana e do poder da vontade humana exerceu um fascínio tão grande que a coisa chega, vamos dizer, a quase um paroxismo no próprio Príncipe de Maquiavel, onde o príncipe, o governante, é o indivíduo que não tem nenhuma lei acima de si, quer dizer, a sua vontade é a única lei que existe e que está, então, habilitado a impô-la a quem ele bem entenda, sem ter de prestar satisfações a mais ninguém, tá certo? E não havendo limites para as suas ações, nem limites morais, nem religiosos, nem coisa alguma, de tal modo que o indivíduo agente se torna um pequeno Deus. Uma coisa que ninguém observou na época é que, para que um indivíduo se tornasse assim, era preciso que os outros todos fossem exatamente o contrário. Então, o príncipe impõe a sua vontade a uma coletividade de pessoas que não são como ele. São pessoas que obedecem ou que não têm a mesma força de se autodeterminar como ele tem. De modo que a autonomia do indivíduo era a autonomia de um indivíduo ou de uns poucos indivíduos construída em cima da sujeição de todos os demais. Isso me parece uma coisa inteiramente óbvia, não é isso? Então, isso quer dizer que a liberdade do indivíduo, né, não era um preceito metafísico que se distribuísse igualmente entre todas as criaturas, né, como, por exemplo, a capacidade de gerar filhos é distribuída entre todas as espécies animais, pelo simples fato de serem animais. Então, mas ao contrário, a liberdade do indivíduo era uma condição altamente problemática que só podia se tornar realidade à custa da sujeição dos demais. Então, essa ideia, né, expressa de modo abstrato e genérico. Ah, o indivíduo humano é livre, ele se faz a si mesmo, ele é criador de si mesmo, é uma coisa. Tão logo esta ideia se encarna na história e no tempo, tão logo ela se torna ação, ela revela o seu contrário. Esse é até o famoso processo hegeliano, Hegel que descreve isso tão bem, né, dizendo que quando o conceito abstrato tenta se concretizar, ele revela a sua contradição interna. Tá certo? Então, isso é quase uma lei histórica. Né? Não digo que seja uma lei, mas é quase. Né? Isso acontece muitas vezes. Então, no caso do humanismo, acontece precisamente isso. Quer dizer, a ideia da liberdade do indivíduo cria imediatamente a sujeição, a tirania, etc, etc. Naturalmente, os indivíduos prejudicados, né, logo começaram a perguntar, mas por que ele e não eu? Por que, que ele é que foi, vamos dizer, o beneficiado pela liberdade criadora e não todos nós? Tá certo? Então, no começo, a ideia da liberdade criadora estava associada a alguma capacidade especial que o indivíduo tivesse, quer dizer, uma força de personalidade, um talento, um conhecimento, alguma coisa notável. Tá certo? Porém, como a coisa tinha sido apresentada como uma nova doutrina em substituição aos preceitos tradicionais, vamos dizer, de uma ordem cósmica regida por Deus, então, em princípio, ela deveria ser válida para todos os seres humanos, e justamente daí aparece o coletivismo. Quer dizer, o que é o coletivismo? É a multidão de príncipes, cada um deles habilitado, tá certo, a impor a sua vontade aos demais. Então, quando existem várias vontades convergentes, eles se ajuntam numa massa e impõem, né, as suas decisões a quem não as aceita ou quem não faça parte daquela coletividade em particular. Então, de modo que as ideologias coletivistas jamais teriam aparecido se os indivíduos humanos não tivessem sido lisonjeados e seduzidos, tá certo, pela promessa da liberdade criadora. Vocês não se esqueçam, então, que dentro de uma perspectiva marxista, né, Marx e especialmente Trotsky acreditavam que, quando viesse o socialismo, cada ser humano seria um novo Leonardo da Vinci. Quer dizer, Leonardo da Vinci aparece aí como símbolo do indivíduo maximamente criador, que é o inventor da sua própria regra de vida e o criador de novas formas de existência. Então, esta ambição, tão logo ela consegue neutralizar o efeito disciplinador, o efeito limitador da antiga moral cristã, ela gera uma multidão de descontentes que se acreditam, né, habilitados a ter todos os direitos e a ter todas as satisfações. Né? Então, isso é exatamente o coletivismo. O coletivismo é a promessa de atender a todos os desejos de uma multidão de príncipes de Maquiavel. Então, não há contradição entre individualismo e coletivismo. Isso aí vale o mesmo paralelo que Georges Bernanos fazia entre a democracia e a ditadura, dizendo que a democracia não é o contrário, não é o oposto da ditadura, é a causa dela. Também o individualismo não é o oposto do coletivismo, mas é a causa dele. Né? Isso é uma coisa que a história demonstra de uma maneira muito, muito clara. Tá certo? Porém, ainda neste caso, nós vemos qual é a influência efetiva que o individualismo exerce sobre as massas. É a influência de uma crença positiva? Tá certo? Não, de maneira alguma. Quer dizer que quando vários indivíduos que se acreditam portadores de não sei quantos direitos, tá certo? E habilitados a fazer o que bem entendam, se dissolve numa massa de outros indivíduos que pensam iguaizinho a eles e procuram se fortalecer mediante o número, tá certo? Bom, nós podemos dizer que o individualismo causou isso, mas não que ele seja ainda a ideologia dominante. Não, ele já se converteu no seu contrário. E agora, vamos dizer, a multidão de indivíduos que tentam impor a sua vontade vai se justificar não com base no culto do indivíduo, mas em outro tipo de argumentos e pretextos, tá certo? Que seria, então, a justiça social, a igualdade, etc, etc. Então, a coisa realmente se converte no seu contrário. Ela faz isso por força do seu conteúdo positivo? É claro que não. Ela faz isso através daquelas dimensões que ela ocultou. Também, você vira, dentro da ideia mesmo individualista, existe já uma outra contradição, talvez mais sutil. Quer dizer, quando o indivíduo se liberta da autoridade, de que autoridade ele se liberta? Quer dizer, da autoridade presente, quer dizer, do governo, da hierarquia, dos padres, dos cardeais, dos condes, barões, etc, etc, ou da autoridade divina. Né? Você veja, quando Jesus Cristo foi crucificado, etc, ele estava contra toda a autoridade terrestre, quer dizer, toda a autoridade do mundo o condenou, a hierarquia o condenou. E ele estava fazendo isso porque estava submetido à autoridade de Deus Pai. Então, qual autoridade que você está contra? É a autoridade deste mundo ou é a autoridade de Deus? Né? Quer dizer, confundir as duas numa pasta indefinida é exatamente o que o humanismo fez. Né? E, ao confundir, torna, então, invisível uma distinção que era muito clara antes. Quer dizer, você obedecer aos poderes deste mundo não é a mesma coisa que você obedecer a Deus. E você se revoltar contra os poderes deste mundo não é necessariamente se revoltar contra Deus, a não ser que você não perceba mais a diferença. Então, ocultar essa diferença foi um elemento essencial da revolta humanista. Tá certo? E na medida em que esta diferença se torna invisível e insensível, então a revolta do indivíduo contra a autoridade, contra os poderes deste mundo, já não pode ser feita em nome de Deus. Não é isto? Então ela tem que ser feita também contra Deus, ainda que alegue às vezes motivos religiosos, que são inteiramente hipócritas no caso, né? Então, você vê que aquilo que o humanismo ocultou foi efetivamente mais importante como força causante histórica do que aquilo que ele afirmou. Daquilo que ele afirmou, na verdade, pouco sobra. Tá certo? No instante em que a ambição individualista se espalha por uma massa de indivíduos que então se agrupam numa coletividade revolucionário, o que sobrou da ideia humanista inicial? Nada. Mas do conteúdo não sobrou nada, mas do efeito histórico sobrou. E o efeito histórico causado não pelo valor positivo inicialmente afirmado, mas pela, vamos dizer, dialética da ocultação. Então, isso se aplica, vamos dizer, a qualquer ideia, ou ideologia ou doutrina que tente penetrar na história do mundo. Então, logo aquilo se torna, vamos dizer, passa do campo das ideias para o campo da ação, a contradição inicial, a contradição que estava ali embutida aparece. Tá certo? E isso quer dizer que as consequências que a ideia causa vão parar muito longe daquilo que estava no campo de consciência do seu formulador, quer dizer, aquilo que ele pensava, aquilo que ele queria, o que ele imaginava. Não interessa mais. O que interessa é, vamos dizer, a contradição efetiva que estava colocada dentro da ideia, a contradição objetiva que estava ali colocada. Ainda que o seu autor ou o seu propugnador não percebesse absolutamente nada. E é nesse... É justamente esse não perceber ou esse ocultar, que pode ser, vamos dizer, uma cegueira efetiva, ou pode ser uma mentira proposital, ou pode ser qualquer outra coisa. Este é um ponto que, para mim, hoje é essencial no estudo da história da filosofia. Então, no caso aqui de René Descartes, é quase impossível saber onde ele tinha um escotoma, quer dizer, um ponto cego, tá certo? Onde ele estava mentindo efetivamente, tá certo? Onde estava realmente confuso. É muito difícil saber. Quer dizer, eu, na verdade, já desisti. Não é isso o que me interessa. Interessa o seguinte, até aqui tem um ponto que está encoberto, que se tornou invisível. Não sei se Descartes fez isso porque quis ou se fez por distração. Não sei, nem me interessa saber. Eu não sou juiz de René Descartes. Tá? Mas, para estudar isso em René Descartes, nós temos que remontar um pouco antes, tá certo? Até os antigos cépticos, Pirro e outros. Por quê? Porque Descartes, no início das Meditações de Filosofia Primeira, ele subscreve os argumentos dos cépticos a respeito da falibilidade dos cinco sentidos humanos. Tá certo? Existe uma bibliografia imensa sobre o cepticismo, né, e com toda a formulação e refutação meticulosa dos argumentos cépticos, e isso se tornou, vamos dizer, praticamente um domínio independente dentro dos estudos lógicos. Ontem, assim, uma busca de... Eu falei, eu vou procurar alguns trabalhos acadêmicos sobre isso. Assim, em 5 minutos eu achei 200 páginas de trabalhos sobre os argumentos cépticos, né? Com o advento, vamos dizer, da moderna lógica matemática, a discussão desses argumentos chega, vamos dizer, a um requinte quase inimaginável, e você pode passar a sua vida inteira, né, discutindo os argumentos cépticos, seja para reforçá-los, seja para impugná-los, e como a discussão não terminou até hoje, eu não creio que ela vá terminar razoavelmente na próxima semana. Tá certo? Então, essas discussões que nunca terminam, se eu puder evitar de entrar nelas, eu entro, porque a vida é curta e as nossas energias intelectuais devem ser aplicadas em coisas que tenham alguma probabilidade de sucesso. Então, a mesma refutação dos argumentos cépticos, né, que poderia parecer tão importante, mesmo ela, para mim, me parece um pouco de perda de tempo, porque esses argumentos podem ser reformulados de outras maneiras mais requintadas, e essa discussão nunca vai terminar. O ponto central da coisa é o seguinte: você, em toda discussão onde entram argumentos logicamente elaborados, de parte a parte, há um ponto que, em geral, os lógicos parecem ignorar. Você vê, hoje, geralmente no meio filosófico, principalmente americano, o pessoal aceita, vamos dizer, a definição da verdade como crença racionalmente justificada, tá certo? E então eles querem saber se os argumentos cépticos destroem a possibilidade de uma crença racionalmente justificada ou não, tá certo? Mas aí é o tal negócio: o que que é crença? E pode existir um conceito lógico de crença? Digo, não. Mas, logicamente, em lógica, o conceito de crença não quer dizer nada. Crença é um conceito psicológico. E o conceito psicológico não pode ter correspondência lógica, porque a lógica só lida com proposições possíveis. tá certo? Não com pensamentos efetivamente pensados por seres humanos. O ser humano, vamos dizer, para ele pensar alguma coisa, tem que ser um indivíduo concreto. É este indivíduo que pensa isso, é esse indivíduo que crê nisso, é aquele indivíduo que descrê daquilo e assim por diante. Então, o crer ou não crer é uma atitude psicológica que só pode ter como equivalente lógico a ideia de proposições afirmativas ou negativas. Se você acredita, é uma afirmação positiva, e se não acredita, é uma afirmação negativa. Mas a afirmação negativa, considerada como mera afirmação lógica, não implica nem crença nem descrença. Há apenas uma afirmação ou negação lógica. A crença efetiva é o comprometimento de um ser humano concreto com alguma coisa. E não pode haver um equivalente lógico disso. A lógica não estuda o comportamento dos seres humanos. Ela não estuda as atitudes humanas. Ela estuda apenas as relações entre conceitos, proposições, etc., etc. Tá certo? Então, é por isto que o problema do ceticismo jamais terá uma solução lógica. Porque não é um problema lógico. Né? Logicamente, a discussão pode prosseguir indefinidamente. Mas o aspecto mais interessante da coisa é o seguinte: o Bertrand Russell uma vez disse, olha, o ceticismo é logicamente impecável, mas psicologicamente impossível, inviável. Mas com isso ele queria dizer apenas que você não pode viver com base nas dúvidas céticas. Por exemplo, você não pode viver com base numa dúvida sobre a existência do mundo exterior, ou sobre uma permanente dúvida sobre os seus sentidos. Você cairia no complexo do piu-piu, né? Será que eu vi um gatinho? Vi o gatinho? Não vi o gatinho? Então você seria paralisado pela dúvida céptica. É só isso que ele quer dizer com a inviabilidade psicológica do ceticismo. Mas eu, da minha parte, perguntei o seguinte: mas será que é só isto? Será que o único problema psicológico com o ceticismo é que ele vai colocar você em situações práticas difíceis? Ou seja, será que ele é efetivamente impecável do ponto de vista lógico? Se nós ampliarmos um pouco a noção de lógica para abranger a lógica material, ou seja, será que ele é epistemologicamente ou gnoseologicamente impecável também? Tá certo? Será que não há algum problema mais fundo com o ceticismo? Tá certo? E, portanto, também com o método cartesiano? É isso? Então, vocês veem, um dos argumentos céticos clássicos é aquele do pedaço de pau, bastão, que você coloca na água e o bastão parece quebrado. Quando você tira, né, ele parece reto. Tá certo? Então, isto foi alegado muitas vezes, inclusive pelo próprio Descartes, como um dos exemplos da falibilidade dos sentidos humanos. Mas eu digo, mas um momento, os sentidos humanos seriam menos falíveis, seriam mais certos, se fossem incapazes de perceber a diferença de aparência visível entre um bastão enfiado na água e o bastão retirado da água? Quer dizer, por quê que um bastão colocado numa outra, dentro de uma outra substância, que o bastão aqui está colocado numa substância que é o ar, né? Por que que o mesmo bastão, né, imerso numa outra substância, deveria ter a mesma aparência que tinha antes disso? Ou seja, por que que a mudança de aparência do bastão na água deve ser considerada uma falha dos meus sentidos e não uma prova da sua eficácia? Tá certo? Porém, uma vez que nós transformamos isso num argumento lógico, nós não podemos mais apelar à experiência da percepção. Nós temos que refutar aquilo logicamente. Mas logicamente não existe nem bastão, nem água, nem percepção, mas somente os conceitos lógicos dessas coisas. Tá certo? E, portanto, uma prova lógica, uma refutação lógica desse argumento cético parece muito difícil, uma refutação meramente lógica, tá certo? E a simples ideia de refutação, a simples ideia de opor argumento a argumento, é uma noção que tem a ver, vamos dizer, com a lógica, com a retórica, com a dialética. Não tem a ver propriamente com a teoria do conhecimento, muito menos com a ontologia, com o estudo da estrutura do real. Tá certo? Então, se refutar os argumentos, defender ou refutar os argumentos cépticos, seja antigos, seja modernos, é uma ocupação bastante ociosa, estudar as condições psicológicas que permitem que o indivíduo pense como cético, isso é uma coisa muito interessante. Porque, você veja, se eu coloco um bastão na água, eu sei que o bastão mudou de atmosfera, ele estava imerso numa substância, agora está imerso em outra, e não há nenhuma razão para que ele mantenha exatamente a mesma aparência nas duas. Por exemplo, se eu botar o bastão dentro de um balde de tinta azul, aquela parte do bastão ficará azul. Será isso um argumento contra a eficácia dos nossos sentidos? Seria a minha visão imperfeita, porque quando eu ponho o bastão no balde de tinta azul, ele fica azul? É claro que não. Então, por que quando eu ponho o bastão na água, ele deveria aparecer da mesma maneira? Quer dizer, a expectativa que funda este argumento, ela se baseia, vamos dizer, num fingimento mental. Quer dizer, eu finjo que o bastão deveria ter a mesma aparência dentro e fora da água, ou dentro e fora do balde de tinta azul. E, em seguida, como essa expectativa não se cumpre, eu jogo a culpa nos meus sentidos. Ora, quer dizer, eu produzi um argumento. O que é um argumento? É uma frase, uma proposição que você pensou. Tá certo? Mas eu proponho, eu invento esta frase contra aquilo que eu sei. Então, toda argumentação cética, ela opõe o pensamento à consciência. O pensamento é apenas uma máquina que cria proposições e começa a raciocinar logicamente. Quer dizer, ele sai do plano, vamos dizer, da experiência vivida, para o plano das construções, das relações entre proposições. Ou seja, é um plano de mero pensamento, por assim dizer, mecanizável. Não é isso? Um computador, nesse sentido, e pensa logicamente. Mas ele não tem consciência, quer dizer, não tem um centro dentro dele, que, para dizer como Calvino, lhe dê um repuxão quando ele finge que não sabe algo que ele sabe. Lhe dê um repuxão quando ele mente. Não pode haver, vamos dizer, o equivalente computadorizado da mentira. É isso? Porque a ideia de mentira ou veracidade, ao contrário da mera noção de erro e verdade, de falsidade, implica o comprometimento de um ser humano inteiro, um ser humano real. Eu não posso imputar culpas a um computador, acusá-lo de um crime, responsabilizá-lo judicialmente, tá certo? Ou condená-lo moralmente, se ele me diz alguma coisa que não condiz com a verdade. Então, não há ali o problema da responsabilidade humana, porque não há o problema da fidelidade à memória. Existe memória no computador, mas não um compromisso de fidelidade. O que está na memória do computador pode ser infinitamente modificado, sem que o coitado computador possa reagir de maneira alguma. Eu compro um computador, Dell, e o convenço de que ele é um Toshiba. E ele aceita e começa a raciocinar. Tá certo? E daí eu ponho o programa do Toshiba nele, ele obedece, e assim por diante. Em 3 meses não haverá mais nele um único sinal da sua marca originária. E ele não sentirá nem um pouquinho de culpa por ter traído os seus pais, os seus progenitores. Então, quando eu passo, onde o pensamento cético para a esfera das proposições lógicas, eu consumei, eu completei a ruptura com a consciência, né? E passei para o plano do raciocínio mecanizado. É um raciocínio meramente técnico que não compromete a ninguém. Mas eu pergunto, por que fazer isso? Sim, é fazer isso. As pessoas fazem isso porque elas não percebem qual é a origem psicológica do argumento cético. Elas tomam o argumento como se fosse um mero argumento e passam a discuti-lo enquanto tal. Na melhor das hipóteses, fazem como Bertrand Russell e digo, ah, isso está logicamente perfeito, é refutável, mas você não pode viver baseado nisso. Então, do ponto de vista do Bertrand Russell, o argumento que vale contra o ceticismo é um argumento meramente prático. Ou seja, eu não consigo refutar a sua ideia, mas você não pode acreditar nela na prática, porque senão você vai arrumar uma sucessão de encrencas. Mas isto, esta observação é válida. De fato, o cético não pode viver com base nas crenças negativas que ele alega. Mas isso não nos leva a uma compreensão mais profunda do processo cético em si mesmo. Quer dizer, a origem psicológica do ceticismo é que é justamente a coisa mais interessante, porque ela tem que ver, vamos dizer, com a habilidade ficcional do ser humano e a habilidade de vivenciar uma mentira como se fosse verdade e, em seguida, esquecer que era uma mentira e passar a acreditar e viver aquilo intensamente e até com paixão e dedicar anos da sua vida a isso, que é uma das capacidades mais extraordinárias e mais perigosas que o ser humano tem. Então, o que o ceticismo tem realmente de explosivo não é a força dos seus argumentos, tá certo? Os argumentos céticos são tão fortes quanto os seus contrários, quanto as suas refutações. Se não fosse assim, a discussão não teria prosseguido, vamos dizer, 2.500 anos depois da escola céptica, o pessoal ainda está discutindo, a força do ceticismo está no abismo que ele cava entre pensamento e consciência. Porém, este abismo não é o mesmo que o humanismo cava entre o eu idealizado, né, do homem poderoso, do homem criador, do condottiere, tá certo? Do príncipe que vai se fazer a si mesmo, e a consciência que ele tem da sua própria história. O abismo é exatamente o mesmo, né? Então, quando, então, a modernidade inventa esse culto do eu, bom, está partindo do princípio de que todo mundo tem um eu, todo mundo é um eu. Mas, afinal de contas, quando eu quero impor o meu eu quero impor o meu ou quero impor o dos outros também? Quer dizer, o conceito de eu, ele traz em si esta contradição, né? Todo mundo é um eu, mas somente eu sou eu. Ou seja, o eu não é um conceito substancial, né? É um conceito relacional. Eu só sou eu em face de um tu, do ponto de vista do qual ele é um eu e eu sou um tu. Não é isso? Então, a ideia, vamos dizer, do culto do eu implica tomar um conceito relacional como se fosse um conceito substancial. Mas é o tal negócio, o indivíduo que faz isso, ele não sabe que o eu dele é meramente relacional? Substancialmente só existe um único eu, que é Deus. Até ele, na Bíblia, ele se apresenta como o eu sou. Não é isso? E, evidentemente, nós só podemos ter um eu substancial em face dele e em relação a ele, que nos constitui como tais. Nem mesmo, eu não posso ter um eu substancial, nem mesmo em relação a outros seres humanos, porque eu não posso me apresentar totalmente para um outro ser humano. Eu só me apresento por partes. Então, quando eu, falando de mim para uma outra pessoa, uso a palavra eu, Eu estou me referindo somente a certos aspectos de mim que aquela pessoa conhece. Né? Ela supõe que exista um eu inteiro, substancial, para trás, mas ela não tem acesso a isso. E, ora, o eu que se impõe mediante o culto moderno do eu é qual desses eus? O eu substancial não pode ser, né? Porque o eu substancial só existe em função de um eu eterno que o constitui. Um eu eterno, imutável, indestrutível, que o constitui e lhe dá a honra de participar da sua egoidade, por assim dizer, por uma concessão. Então, quer dizer, eu só sou verdadeiramente eu, como substância, em face de Deus, porque foi Ele que me constituiu como eu. Ele podia ter feito de mim uma pedra, um sapo, uma equação, uma lata de sardinhas ou qualquer outra coisa, mas decidiu fazer de mim um eu humano que fala e se refere a si próprio como eu, usando a palavra que ele aplica a si mesmo. Deus se define como eu sou, e, por delegação, nós também podemos dizer eu sou, tá certo? Mas eu sou não por mim mesmo. Eu sou em função de algo que me constituiu, algo que eu não controlo, algo que eu nem mesmo conheço e do qual eu dependo para eu ser eu. Por exemplo, vocês já pararam para perguntar? Eu fiz essa pergunta terrorífica muitas vezes. Assim, o que que me impede de ficar totalmente louco agora mesmo? De me esquecer da minha identidade, do meu nome, das pessoas que eu conheço? O que que impede que isso aconteça exatamente agora? Será que sou eu mesmo que me impeço? Não, eu não tenho nenhum controle sobre isso. Ou seja, a própria continuidade do nosso eu biográfico é uma coisa que depende de uma força que nos constitui e que nos mantém na existência, e que nós não sabemos o que é. Né? Então, aquilo que existe em nós, vamos dizer, de mais próprio, de mais profundo, de mais verdadeiro, de mais constante, é algo cujo controle nos escapa, né? E com o qual nós só podemos nos relacionar assim, na base de uma abertura inteiramente submissa e devota. Não há nenhuma outra maneira. Então, se eu faço um culto do eu, qual eu estou impondo? Não pode ser o meu eu substancial, porque mesmo com ele eu só me relaciono na base da aceitação e da submissão. Eu só posso aceitar que ele existe sabendo que ele é um mistério que eu não domino. Então, esse eu não posso impor para ninguém. É impossível. Então, eu só posso impor o eu relacional, fazendo de conta que quando eu estou impondo o meu eu em cima de você, você também está impondo o seu eu. Ou seja, eu liberto o meu eu das travas morais, das limitações, etc, etc, oprimo você e digo que isso aí é a sua liberdade. Então, você vê que toda a sequência moderna, onde ele, tiranias, ditaduras, opressões, etc, etc, já estava dado de cara no conceito, vamos dizer, humanista, renascentista, vamos dizer, da soberania do homem. E uma coisa que está dentro da outra, é inevitável que aparecesse, mas por que não perceberam isso? Não perceberam isso pelo mesmo motivo que o séptico não percebe o que faz quando ele raciocina sobre o bastão na água, onde ele nega aquilo que ele sabe. Então, esse negar aquilo que sabe assume, sobretudo, vamos dizer, a negação do caráter relacional do conhecimento humano. Onde, vamos dizer, para que eu pudesse ver, vamos dizer, um bastão com a mesmíssima aparência quando ele está imerso em água e imerso no ar, seria preciso um bastão que tivesse por si a capacidade de emitir este mesmo sinal para mim. Né? Então, qualquer objeto que eu veja, das duas uma, ou fui eu mesmo que o criei no meu pensamento, ou ele me emite algum sinal. nós podemos fazer de conta que essa diferença não existe, mas nós sabemos que ela existe. Por quê? Nem tudo o que eu imagino pode se tornar realidade. Ou seja, conhecer os limites da capacidade criadora da sua imaginação é uma condição sine qua non para você poder raciocinar sobre qualquer coisa. Ora, se o cético está argumentando com relação aos limites da sua capacidade de percepção, quanto mais consciente ele não deveria estar dos limites da sua imaginação? Então, mas parece que é exatamente o contrário. Para raciocinar sobre o bastão na água, ele faz de conta que ele pode perceber o bastão sem que o bastão seja visível para ele, sem que o bastão tenha nenhuma participação na sua percepção, sem que o bastão tenha nenhuma estrutura objetiva, tá certo? Da qual provém os sinais visíveis que ele emite, os sinais luminosos que ele emite para que eu o veja. Então, isso quer dizer que o bastão que o cético coloca na água é um bastão imaginário com propriedades físicas. Entenderam? Então, tudo isto é um teatro. E essas perguntas são enormemente artificiosas. Elas só valem na esfera do pensamento, da criação de proposições. Dito de outro modo, elas podem ser faladas, podem ser ditas, mas não podem sequer ser pensadas seriamente. Porque pensar seriamente, ó, é confrontar o que você pensa com aquilo que lhe parece uma crença justificada. Se você faz abstração do fato de a crença ser justificada ou não, então você não sabe se acredita ou não, e toda proposição se torna automaticamente hipotética. Ora, se você só pensa proposições hipotéticas, você só pensa exatamente como um computador, que nem crê nem descrê de nada que ele diz. Ou seja, você está pensando como se você estivesse ausente, como se você não fosse um ser humano capaz de crer, de descrer, de tomar decisões, tá certo? E de ter responsabilidade. Ora, mas você está negando a condição real na qual você vive. Então, isso quer dizer que este tipo de objeções são como pegadinhas cerebrais na qual o eu pensante se volta contra o eu histórico e mais ainda contra o eu substancial e os nega. E é justamente este eu pensante que não existe, que só existe como pensamento, é este que tenta se impor como soberano a partir do humanismo. Então, isso é uma loucura completa. Quer dizer, não é que o cético não pode viver na prática, segundo o que ele diz, conforme Bertrand Russell. Não. Ele não pode nem crer naquilo, nem por um único minuto. Então, é apenas uma hipótese. E uma hipótese que só existe verbalmente. Não tem equivalente perceptivo. O equivalente perceptivo, como eu lhes disse, é um bastão imaginário que tem propriedades físicas reais. Porque, evidentemente, é uma alucinação. É isso. Porém, a mesma coisa se apresenta nesse exemplo que o Watson dá dos argumentos cépticos, extraído de quem? Do próprio Bertrand Russell. Então, ele, após ter apresentado alguns exemplos de falibilidade dos nossos sentidos, ele diz o seguinte: se você ainda não estiver convencido, o grande filósofo britânico Bertrand Russell irá esclarecê-lo. Ele ressalta que quando você olha para o sol através de um vidro esfumado, a luz que atinge os seus olhos partiu do sol 8 minutos atrás. Será que essa luz faz com que você veja a imagem do sol tal como ele se encontra neste instante? Não, ela faz com que você veja a imagem do sol tal como ele era 8 minutos atrás. Então, o que você vê é uma imagem em sua mente, não o sol. A mesma coisa acontece quando você sente uma alfinetada no seu polegar. Leva um tempo para a mensagem ir de seu polegar, através de seus nervos, até o cérebro. E só quando ela chega ao cérebro é que você toma conhecimento da dor, uma sensação que ocorre depois da picada e que por isso mesmo não pode ser a mesma coisa que a alfinetada. Então, o que quer que você sinta é uma sensação em sua mente, não o alfinete picando o seu polegar. Muito bem. Não vamos discutir isso. Vamos apenas perguntar em que o indivíduo precisa acreditar ou fingir que acredita para ele poder pensar estas coisas. É? Então, o Sol é um ente que existe no espaço e no tempo. Ou não? Ele não é uma ideia platônica. É? Aliás, não é uma mera ideia. Você acredita que existe um Sol no espaço, né? E no tempo. Mas se ele existe no espaço e no tempo, por que deveria ele ser transcendente às propriedades de espaço e tempo, ao ponto de poder ser visto a distâncias diferentes como se estivesse exatamente no mesmo lugar? É? Mas se eu disse que o Sol existe no tempo, então a percepção que eu tenho do Sol deve refletir o caráter temporal da sua existência. Não é isso? Então, se ele está a uma distância muito grande de mim e a imagem leva um tempo para percorrer essa distância, isso decorre do simples fato de que o Sol existe no espaço e no tempo e não abstratamente. Então, quem disse que a imagem que eu vejo do Sol está apenas na minha mente? Hã? Para. De que o Sol tivesse a capacidade, tá certo? De, à distância, ser visto com simultaneidade em todos os lugares, ele precisaria ter um dom de onipresença. E, neste caso, ele não seria uma entidade física no espaço-tempo, mas seria uma divindade. É? Ou seja, para que eu tenha uma percepção real do Sol, o Sol precisaria ser uma divindade. Note bem que Bertrand Russell nunca pensou nisso. Ele realmente acredita no que ele está dizendo. Ou seja, o fato de que as sensações transcorram no tempo, para ele é uma objeção contra a realidade das sensações. É? Mas se não transcorresse tempo, como poderia haver sensações? Hã? É? Todas as sensações teriam que ser simultâneas. E eu teria que ter todas ao mesmo tempo. Então, eu não poderia distinguir, por exemplo, entre um afago feito na minha mão e uma martelada no meu dedo, porque eu teria que sentir as duas ao mesmo tempo. Ou seja, esta objeção contra a realidade da percepção nega, fundamentalmente, as mesmas condições em que a própria discussão se baseia. Ou seja, para dizer isso, ele finge que não sabe que o Sol é o Sol. E que uma alfinetada é uma alfinetada. Ou seja, por que raios, entes que existem no espaço e no tempo, deveriam poder ser percebidos com total simultaneidade? Isto negaria a própria estrutura de espaço-tempo, que, no entanto, vamos dizer, é a premissa mesma de toda essa discussão. Eu não posso abolir o tempo e depois reclamar que uma imagem levou 8 minutos para chegar até mim. Como é possível isso? É possível porque a nossa mente, o nosso pensamento consegue produzir, criar proposições, tá certo? Que são autônomas em relação à nossa percepção, à nossa memória e à nossa consciência. Se não fosse isto, eu não poderia sequer pensar proposições erradas. É? Eu não poderia mentir. Não é isso? E não haveria nenhuma diferença entre pensar e saber. Ou seja, tudo que eu penso seria automaticamente conhecimento. E eu seria como Deus. Então, quer dizer, a existência desta faculdade de negar o dado, ela é muito importante para nós. Tá certo? Desde que ela não se desgarre da consciência e comece a operar sozinha. Todo mundo conhece os mitos do tipo do golem, quer dizer, o sujeito que faz um boneco, ele insufla a vida e, em seguida, o boneco começa a bater nele e destruir tudo em volta e ele não controla mais aquilo. Não é isso? Existem inúmeras histórias desse tipo, né? E elas se referem precisamente ao pensamento humano. Então, tudo que esse pensamento humano gira só existe para ele mesmo. Tá certo? E o problema começa quando você começa a atribuir propriedades físicas reais àqueles entes de razão que você mesmo inventou. Então, aí, por mais inteligente que você seja, por mais lógica que você estude, nada poderá salvá-lo, tá certo? De cair num delírio total. Não há mais controle. Então, mas note bem, ele prossegue e, segundo o Watson, o Descartes faz a crítica do próprio pensamento. Certo? Então, nós vimos que existiam, então, segundo eles, três fontes de conhecimento. Tá certo? Existe a autoridade, existem os sentidos e existe a razão. Ele diz, quanto à terceira fonte de conhecimento, o raciocínio, ela não pode ser confiável, mesmo quando você está normal e bem acordado. Raciocinando, todo mundo já chegou a conclusões incorretas alguma vez. Pense nos erros que você já cometeu em aritmética elementar, para não mencionar aqueles em assuntos mais complexos em termos de cognição, erros cometidos por falta de conhecimento, desatenção, fadiga ou falha de memória. Você tem de prestar atenção o tempo todo. O método que Descartes usou para revolucionar a pesquisa científica quase se reduz à admoestação de sempre verificar os resultados a que você chegou para ver se as coisas são realmente da maneira como você concluiu. Um momento, mas que coisas? As coisas que eu mesmo pensei? Uma vez que o pensamento se desgarrou da responsabilidade, da memória e do eu substancial, só resta ele próprio para se corrigir a si mesmo. Mas o pensamento só pode se corrigir a si mesmo do ponto de vista da sua estrutura lógica e não do ponto de vista da sua coincidência com as coisas. Não há coisas no pensamento, só há pensamentos. Então, na hora que diz, preciso verificar meu pensamento para ver se ele coincide com as coisas. Então, eu vou ter que voltar aos sentidos e à autoridade, ou seja, ao testemunho. E toda a crítica que eu fiz deles terá que ficar sem efeito. Isso quer dizer que, no fundo, a crítica da autoridade e a crítica dos sentidos são autocríticas que o pensamento faz de si mesmo, culpando os outros. Ele diz que está criticando a autoridade, diz que está criticando os sentidos, mas no fundo só está se criticando a si mesmo. Nada do que ele diz tem o menor alcance nem sobre a autoridade e nem sobre os sentidos. Né? Eu não posso passar a ver as coisas de uma maneira diferente só porque eu estou pensando diferente. Se eu pensar que todas as coisas brancas são pretas, elas não se tornarão pretas por causa disso. Eu não conseguirei vê-las pretas. Eu posso mudar os nomes. Né? Eu posso chamar o preto de branco, o branco de preto. Isso eu posso fazer, certamente. Tá certo? Mas continuarei vendo as coisas do mesmo jeito que elas são. Do mesmo modo, a autoridade. O meu pensamento pode tornar verdadeiro um testemunho que eu recebi, verdadeiro ou falso? Não, isso depende do próprio testemunho. Não há nada que eu possa fazer aí. Em suma, a grande fonte de erro chama-se pensamento, não os sentidos ou a autoridade. Na verdade, nós cometemos muito mais erros. Se os nossos sentidos cometessem tantos erros quanto os nossos pensamentos, nós já teríamos morrido há muito tempo. Ou seja, se você tivesse tantas percepções erradas quanto você tem pensamentos errados, nossa, você não conseguiria viver nem 5 minutos. Ou seja, né, Ernest Renan dizia o seguinte: eu só consigo pensar quando eu estou seguro de que dos meus pensamentos não resultará nenhuma consequência. Eu acho isso uma coisa muito sincera, tá certo? Então, ele está fazendo uma apologia da inconsequência, mas a inconsequência é uma condição sine qua non do pensamento. Se nós fôssemos, vamos dizer, confundir o pensamento com a realidade, tá certo? Ao ponto de ter que ser responsabilizado por tudo quanto pensamos, tá certo? Então todos nós já teríamos sido condenados à morte há muitos anos. Né? Eu estava lendo agora mesmo a biografia de um santo, que ele dizia que somente o amor divino o havia impedido de assassinar os seus alunos, cada um deles. Tá certo? Então, vamos pular um parágrafo aqui. Como grande finale da dúvida universal, Descartes imaginou um demônio enganador, todo poderoso, que preenche a sua mente com as sensações e pensamentos que você tem durante a sua vida, embora nada realmente exista senão a sua mente, o demônio e os sentimentos e ideias que ele faz você ter. Toda a sua experiência seria como se você tivesse um corpo e como se houvesse um mundo cheio de outras pessoas e coisas. Mas, na verdade, não haveria mundo material, não haveria mais ninguém, só o demônio e você iludido. Ora, uma vez uma aluna me fez essa pergunta, e eu disse, bom, mas... Só que ela não falava um demônio, ela falava um monstro. Né? Eu digo, mas como que o monstro criou essas pessoas? Como ele as... Que características ele deu a essas pessoas e coisas? Ele disse, essas características que elas têm. Eu digo, exatamente assim? Exatamente assim. Então, evidentemente, isso não faz a mais mínima diferença. Né? Para que, por exemplo, o demônio coloca diante de mim pessoas que parecem agir com uma vontade própria, tá certo? Que tem uma, parece que tem uma interioridade própria e que eu não controlo absolutamente. Ora, mas se eu não as controlo, elas não são eu. Não é isto? E elas também, certamente, não são o demônio. São uma criação dele. Então, não são ele. Então, elas são uma terceira coisa. E essa terceira coisa é exatamente como essas pessoas que eu estou vendo aqui. Né? Então, o monstro poderia conceber o mundo inteiro, só para me enganar, mas ele teria que povoá-lo de coisas e pessoas exatamente como essas que existem. E teria que lhes dar uma certa autonomia. Não é isso? Então, se essas pessoas fizessem somente o que o demônio lhes manda fazer, elas não teriam autonomia nenhuma, elas seriam o próprio demônio. Não é isso? E teriam, portanto, o poder que ele tem, coisa que, obviamente, elas não têm. Então, o que é este demônio? É um esquema verbal, que pode ser dito, mas não pode sequer ser pensado. Ou seja, eu não posso conceber o mundo assim, como se fosse, vamos dizer, uma ilusão criada inteiramente para me enganar, tá certo? Por um gênio mau. Então, essa ideia, evidentemente, é um artifício mental, tá certo? E ela não pode ser pensada nem mesmo como hipótese. Você pode nomeá-la. Eu digo, bom, agora faz o seguinte, descreva este mundo que o gênio mal criou para te enganar. que na hora que eu começo a descrever esse mundo, ele coincide tão exatamente com este outro mundo que eu conheço, que não vai fazer a mais mínima diferença. Né? E se não vai fazer a mais mínima diferença, então, qual é a atuação do gênio mau? Nenhuma. Né? O gênio mau se neutraliza no instante mesmo que ele foi concebido. Então, é claro que Descartes tem razão ao dizer que nós não sabemos nada de muito certo. Que tudo em tudo, todo conhecimento humano, existe um certo coeficiente de incerteza. Tá certo? Porém, note que ele busca a certeza aonde? No seu eu pensante. Ele começa falando do seu eu histórico real. E ele, em certos momentos, descreve a coisa como se fosse, vamos dizer, acontecimentos de uma biografia real. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui na segunda meditação. Na primeira ele fez essas, toda esta crítica da autoridade, dos sentidos, etc, etc. A meditação que fiz ontem me encheu o espírito de tantas dúvidas que já não, doravante, não consigo mais esquecê-las. E, no entanto, não vejo de que maneira eu poderia resolvê-las. E como se, de repente, eu tivesse caído em águas muito profundas, estou de tal maneira surpreso que não posso nem firmar meus pés no fundo, nem nadar para me sustentar na superfície. Ele está descrevendo uma emoção que ele tem. Né? Algo que realmente lhe aconteceu. Aconteceu não ao seu eu pensante. Ele está falando a reação do seu eu biográfico àquilo que o eu pensante produziu. Mas eles são o mesmo? Né? Então, a aparência de autobiografia com que ele apresenta esses seus pensamentos é um pouco enganosa. Porque tudo isso que ele está pensando aqui foi apenas pensado. Se não fosse apenas pensado, mas realmente vivenciado, ele teria necessariamente que fazer essas perguntas que eu estou fazendo quando eu confronto o pensamento séptico com as condições que estavam presentes no instante em que eu gerei a dúvida séptica. Por exemplo, ao pensar o exemplo do bastão na água, né, eu me lembraria, olha, quem pôs o bastão na água? Fui eu mesmo. Né? E eu pus na água sabendo que a água não é o ar. Não é isto? E veja, entre outras coisas, a parte do bastão que eu pus na água fica molhada e a outra fica seca. Olha que coisa extraordinária. Né? Quer dizer, que se eu já sei que o bastão na água não é a mesma coisa que o bastão fora da água, então eu não posso alegar contra os meus sentidos uma diferença que eu sei que é absolutamente necessária e que, pior, à qual eu só tenho acesso através dos meus sentidos. Se os meus sentidos são falíveis ao ponto de me dar a ilusão de que o bastão na água está quebrado, como é que eu posso confiar neles ao ponto de declarar que o bastão dentro da água e fora da água é diferente? É? Mais ainda, voltando ao exemplo do Bertrand Russell, se os meus sentidos são falíveis ao ponto de me apresentar como presente uma imagem que já se extinguiu faz 8 minutos, quer dizer, se eu não posso confiar nos meus sentidos, porque eles me revelam a condição espaço-temporal na qual estão os objetos que eu percebo, como eu poderia confiar neles ao ponto de criar máquinas para medir distâncias, máquinas às quais eu só tenho acesso e a cujos resultados eu só tenho acesso através dos meus sentidos? Quer dizer que tudo isso, a condição mesma que gera a possibilidade deste argumento, é negada no conteúdo do argumento. Então, isto é como um indivíduo que negasse a sua própria existência. Então, não é que ele se coloca numa contradição lógica. Logicamente, não há contradição nenhuma nisso. Porque em lógica não existe contradição entre proposição e realidade. Só existe contradição entre uma proposição e outra proposição. Contradição entre proposição e realidade não faz parte da lógica. Você tem que ir infinitamente além da lógica para você fazer isso, né? Então, se eu privilegio o eu lógico, o eu pensante, e uso como instrumento para reprimir a consciência que eu tenho de tudo o mais, mais dia menos dia eu vou ter que dar aos meus pensamentos propriedades físicas que eles não podem ter. E tratar os pensamentos como se fossem realidades. Então, é exatamente o que Descartes está fazendo aqui. Só que ele faz isso não com o objetivo séptico de destruir todo o conhecimento, mas de buscar uma base mais sólida para o conhecimento. E esta base, segundo ele, está onde? No eu pensante. Só que esse eu pensante não é real. Tanto que ele diz, este pensamento é verdadeiro no momento em que eu o penso. Eu digo, que momento? Quanto tempo dura esse momento? É um momento infinitesimal ou é um momento que tem duração? Se ele tem duração, ele subentende a memória e, portanto, a veracidade dele está baseada no testemunho da memória e não no conteúdo do próprio pensamento. Então, você está dizendo que a memória é que é o fundamento do eu pensante e não ao contrário. Então, toda a crítica que você fez da memória antes fica sem efeito. Tá certo? Mas, o eu pensante, como ele se constitui só de ideias ou de palavras, tem uma existência meramente gramatical, por assim dizer, ele é onipotente nos seus próprios termos. Ou seja, você pode dizer qualquer coisa, você pode dizer que você é o rei da Inglaterra, tá certo? Você pode dizer que um quadrado tem três lados e assim por diante, você pode dizer qualquer coisa. E como é que esta capacidade de dizer qualquer coisa pode ser o fundamento da veracidade do que quer que seja, se ela é mesmo o fundamento da mentira? Então, do mesmo modo que no princípio humanista, onde é da liberdade do eu, está embutida a opressão de vários eus por um eu, por um outro eu, do mesmo modo, na busca cartesiana do fundamento da verdade no eu pensante, está embutida a mentira constitutiva do eu pensante. Que só existe como propriedade de outra coisa. Que é justamente o eu histórico e por baixo dele o eu substancial. Ora, se você observar a sequência de mutações culturais e históricas que houve a partir do advento do humanismo, depois do cartesianismo, da ciência moderna, etc., democracia moderna, etc., etc., etc., você vai observar que tudo, vamos dizer, foi uma longa processo de queda. Essa queda foi descrita por Søren Kierkegaard em três etapas. Ele diz que existem três fundamentos no qual a vida humana se assenta. Três tipos de fundamentos. Ou, digamos, três tipos de sentido da vida. Existe um fundamento estético, tá certo? No qual a busca da beleza, de satisfações, o prazer da felicidade, tá certo? Lhe dá um sentido de vida. Durante algum tempo, isso basta. E, digo mais, ninguém vive totalmente sem isso. Mas esse tipo de sentido da vida, ele logo encontra os seus limites. Por quê? Porque os prazeres, as imagens de felicidade são autocontraditórias. Elas se esgotam, né, facilmente. Por quê? Porque elas dependem do nosso aparato sensorial, e tudo que é do nosso aparato sensorial é temporário, é falível, e depende de uma certa quantidade de energia que você dispende. Então, quer dizer, aquele prazer que é considerado mais intenso, que é o suprassumo, que é o prazer sexual, ele dura uns segundinhos. E se você fosse forçado, vamos dizer, a continuar, né, e continuar, e continuar, aquilo depois, não digo de vários dias, mas depois de algumas horas, se tornaria um suplício. Não é isso? E você imploraria para ser retirado, né? Então, essa dimensão estética, ela logo encontra o seu limite. Bom, daí você, segundo Kierkegaard, você busca um sentido ético. Você transforma, vamos dizer, vamos para a transição platônica, que você passa, vamos dizer, dos bens materiais para os bens imateriais. Passando, então, vamos dizer, da mera busca da felicidade para a busca do bem. Tá certo? Então, na modernidade, o sentido ético encontrou a sua expressão máxima em Kant. Quer dizer, para Kant, o suprassumo da vida humana é o que ele chama lei moral. A lei moral que está, segundo ele, dentro de todos os seres humanos e que, cuja obediência se impõe a ele como um imperativo categórico. O imperativo categórico quer dizer que se ele não obedecer, ele se degrada, e ele sabe que se degrada. Então, todo ser humano tem, vamos dizer, o impulso de agir segundo uma lei moral, que, de certo modo, o transcende, mas que está dentro dele. E os mandamentos da lei moral são o primeiro. Você tem que agir de tal modo que, dentro da sua ação, esteja embutida uma norma universal. Ou seja, você tem que agir de uma maneira que seria obrigatória para todos os seres humanos nas mesmas condições. Caiu aqui a conexão com o Instituto. Um minuto só. Não, só a conexão com o Instituto. A nossa está normal. Bom, eu vou continuar aqui, a hora que eles estão recebendo lá, de qualquer maneira. E, neste sentido, isso significa que você estaria obrigado a tratar o outro da mesma maneira que o outro estaria obrigado a tratar você. Bom, ninguém contesta isso, tá certo? Porém, isto vigora nas condições de absoluta liberdade do eu. Quer dizer, não há uma autoridade acima do eu que possa lhe impor isto. Né? Então, o que é a moral kantiana? A moral kantiana é aquele mesmo indivíduo livre, né, da época humanista, injetado com uma moral protestante, com um princípio moral. Né? Ou seja, é o príncipe do Maquiavel, né, que não tem nenhuma limitação, nem entrave superior, não está submetido a nenhuma autoridade, mas traz dentro de si, né, a lei moral. Foi com base nisso que se criou toda a noção, vamos dizer, da democracia moderna, dos direitos humanos. Né? E, porém, pergunto eu, tudo isto aí serviu, quer dizer, para dar um sentido de vida a alguém algum dia? Hã? Aparentemente, sim. Hã? Tem muitas pessoas que ainda consideram que a liberdade, os direitos humanos são o máximo ideal humano. Tá certo? Porém, elas acreditam realmente nisto? Porque, afinal de contas, onde está o fundamento dessa liberdade, desse direito? Está no próprio eu. Não é isso? E Eu pergunto, existe algum eu no mundo que esteja realmente disposto a se sacrificar, a dar a sua vida, tá certo? Por estas coisas? E que vai abdicar totalmente da dimensão estética em função da dimensão ética? Ou seja, é possível que a dimensão ética absorva completamente a dimensão estética? Será esse o estado de espírito que se disseminou entre os habitantes da democracia moderna? Quantos dentro dela acreditam nisso? É? Qual seria, vamos dizer, a máxima virtude concebível dentro disso? Seria a honestidade absolutamente integral, não é isso? Inflexível. Kant levava isso ao ponto de dizer que se um ladrão pergunta onde você escondeu o dinheiro, você não tem o direito de mentir. É certo? Então, pergunto eu, isto dá um sentido de vida às pessoas? É? Se o drama do humanismo liberal, vamos chamar assim a época do Kant, ele encontra a sua expressão mais extrema na biografia de Max Weber, que era um homem que aderiu integralmente a este princípio, vamos dizer, da honestidade kantiana. Só que essa honestidade encontrava, por sua vez, a sua expressão máxima na busca da verdade através da razão e das ciências. E, na busca da verdade, na razão e nas ciências, ele via que nenhum valor podia ser justificado. Não pode haver justificação racional e científica para nenhuma escolha moral que você faça. Então, veja, a ética de Kant foi chamada, toda com razão, uma ética formal. Ela não assinala nenhum bem efetivo que você deva amar, mas apenas a relação entre os vários bens. Tá certo? Ora, mas se tudo o que você tem em matéria de valores éticos é uma relação entre bens, mas nenhum bem substantivo, e se a própria obrigação da honestidade intelectual o leva a reconhecer a equivalência ou a mútua nulidade, a mútua aniquilação dos vários bens, então todos os bens desapareceram, todos os valores desapareceram e sobrou somente a sua consciência de você ser intelectualmente honesto. Então, vamos dizer, você está numa miserável solidão, não há nada acima de você e dentro de você só tem aquele orgulho de você ter sido intelectualmente honesto. Então, é claro que pouquíssimas pessoas levaram até suas últimas consequências a ética kantiana, como Max Weber levou. A maioria das pessoas vive num arranjo entre, isso dizia Kierkegaard, entre o imperativo ético e o desejo estético. Então, é aí que aparece, justamente neste momento, que aparece, então, a psicanálise do Dr. Freud, mostrando, por baixo de todos os pretextos éticos e morais da conduta humana, a presença de impulsos inteiramente egoístas e frequentemente malignos. Quando a psicanálise se espalha no mundo como uma verdadeira mania, ela se espalha aonde? Nas democracias ocidentais modernas, no mundo do Kant. Então, isso significa que havia, algo estava faltando. Então, diz Kierkegaard, existe uma terceira dimensão, que é a dimensão religiosa. Onde você já não vive de um dever abstrato, tá certo? Mas do amor e da submissão a algo que o transcende infinitamente. Esse algo que o transcende não tem nada a ver com a moralidade pública, e, portanto, com a moral kantiana. O amor que você tem a Deus pode, às vezes, ter de se expressar em maneiras que são francamente amorais ou imorais. E ele dá como exemplo o caso de Abraão. Como Deus testou a fé de Abraão? Mandando Deus transgredir todos os mandamentos. Ele manda Abraão matar, manda Abraão mentir, manda Abraão trair a confiança da sua família e da sua comunidade. Ou seja, uma sucessão de pecados, tudo que Abraão ia fazer é imoral, como matar o filho. Então, veja que este momento abraâmico, por assim dizer, ele está no centro da fé protestante. Porque, segundo Lutero, somente a fé salva. Nada do que você faça ou deixa de fazer. Ou seja, a lei moral não tem importância nenhuma. Você cumprir toda a lei moral não vai te levar para o céu. Somente a obediência. Mas acontece que este desafio abraâmico ele é superior ao que as pessoas podem fazer. Lutero dizia que a fé é aquele momento escuro, momento de trevas, onde não vigora nem a lei moral, nem a razão. Ora, o que o Kant tentou fazer? Ele tentou enxertar a lei moral e a razão dentro desse contexto, do contexto humanista. Portanto, tentou enxertar algo do protestantismo dentro do, vamos dizer, do esquema humanista. Onde este esquema humanista da lei moral, dos direitos humanos, etc., etc., se tornou realidade histórica na sua fusão com o protestantismo. Aqui na América, aqui nos Estados Unidos. E daí eu lendo um livro de um escritor australiano chamado John Carroll, ele lembra a esse propósito os filmes de John Ford e mostra como foi o trajeto mental de John Ford. Que começa nos seus primeiros filmes, traçando, por assim dizer, a utopia comunitária americana. E mostrando aquela utopia como se fosse, vamos dizer, um valor superior à vida, algo pelo qual valia a pena viver e morrer. E aos poucos começam a aparecer nos filmes dele as contradições internas disto aí. Uma contradição aparece, por exemplo, já no filme The Searchers, que eu não lembro qual é o título brasileiro. É um filme em que os índios atacam uma pequena comunidade, matam todo mundo e raptam uma menina. E a levam. E então os sobreviventes, após enterrar os mortos, constituem uma pequena, como é que fala? Aqui eles chamam de posse. Esqueci o nome disso. É uma delegação, uma patrulha, para ir procurar a menina. Mas a patrulha não consegue. Então, um dos membros da patrulha, que é um tio da menina, decide continuar. Vai ele e um primo. E eles passam anos e anos e anos e anos. E passam 20 anos, eles ainda estão procurando a menina. E esse tio, ele evidentemente está cheio de ódio pelos índios. E no fundo você sabe que ele está procurando a menina para matá-la, porque ela já não é mais da família, ela é uma índia. Então ele quer matar quem sequestrou, matar a menina, acabar com tudo. E ele vai ficando cada vez mais amargo, rancoroso, né? E no fim, quando ele encontra a menina, na hora H ele não tem coragem de matá-la e leva ela para casa. Então você vê que a unidade da família se restaura através da violência, do rancor e da desumanidade do personagem central. Então a coisa já não era tão, tão paradisíaca quanto parecia no começo. E mais adiante ele faz o filme The Man Who Shot Liberty Valance, O Homem que Matou Facínora, em português, né? Onde aparece a história de um advogadinho recém-formado, Ransom Stoddard, que está indo para uma cidade do interior do Oeste para ali, né, abrir o seu escritório e levar os novos princípios de lei, ordem e democracia àquela selva selvagem. E ali existe a solta um bandido que se chama Liberty Valance, que por uma série de peripécias acaba por desafiar este indivíduo para um duelo. E o indivíduo nunca deu um tiro na vida, né? Existe ali um fazendeiro que se chama Tom Donovan, que é representado por John Wayne, ou Stoddard é representado por James Stewart, que é um sujeito, vamos dizer, brutal e grosseiro, tá certo? Embora não seja má pessoa. E há uma mocinha, naturalmente, cujo amor está sendo disputado pelos dois. Ela está noiva do Tom Donovan, mas ela acaba se apaixonando pelo Ransom Stoddard, que no duelo, por incrível que pareça, ele mata o bandido e se torna tão famoso, se torna um herói, tá certo? E com isso vai eleito prefeito, depois deputado, senador e vira governador do estado. E daí recebe a notícia de que o velho amigo dele, o Tom Donovan, tinha morrido e ele vai para o enterro. E quando chega no enterro, aparece um jornalista para entrevistá-lo. E lembra, né, sua brilhante carreira, começou com aquele bandido que o senhor matou, etc. etc. Daí ele diz para o jornalista: olha, eu vou lhe contar a verdade. Eu não matei ninguém. Quem matou foi o Tom Donovan, que se escondeu com uma espingarda atrás de uma casa e acertou o bandido, que eu jamais acertaria. Ele fez isso e depois foi embora. E ele só me contou isso anos depois. Quer dizer, eu não tinha a menor condição de entrar naquele duelo, então eu sou um falso herói. Quer dizer, o mérito foi inteiramente dele, mas agora ele está morto, né? E a mocinha que ele amava acabou casando comigo, né? Então, veja o que aconteceu. O que aconteceu é que o personagem do Tom Donovan é o sujeito que assegura a base material para a qual existe a democracia e lei e ordem. Mas ele já não cabe neste mundo de lei e ordem. Ele é passado para trás. E veio o mundo dos advogados e da imprensa e, vamos dizer, da falsidade, da mentira estabelecida. Então ele se sacrificou, quer dizer, ele, vamos dizer, o pioneiro americano se sacrifica, tá certo? Como chega a dizer uma das personagens, você está se sacrificando por pessoas que ainda não existem e que talvez não mereçam. Então é exatamente isto o que acontece. Então o Tom Donovan perde tudo, perde inclusive a mulher que ele amava, e tudo vai para o outro que construiu a sua vida com base numa falsidade. E aí o jornalista que ouviu a história e estava anotando, ele pega as notas e rasga. Ele diz: olha, quer saber? Já que a lenda se sobrepôs à realidade, vamos imprimir a lenda. Tá certo? Então, olha, hoje nós vemos, vamos dizer, a profunda veracidade dessa história, né? Quem está aqui e está acompanhando essa carreira de Barack Obama, que é toda baseada na mentira, na falsidade, na coisa mais cínica que você pode imaginar, né? E vê as pessoas defendendo aquilo em nome da democracia, da ordem, né? Do respeito, dos deveres, dos direitos humanos, etc. gente fica impressionado, olha, mas esse filme é mais do que profético. Só que ele reflete, vamos dizer, a perda da confiança de John Ford naquele ideal americano do início. Não que o ideal fosse mau, mas que ele, pelo seu próprio sucesso, ele criava gerações que já não o mereciam. E o próprio John Ford comentava, ele dizia, se os nossos antepassados nos vissem, eles morreriam de vergonha. Então, este é, vamos dizer, o fim, o desenlace final do mundo kantiano dos direitos humanos e da democracia. Não é de espantar, vamos dizer, que a culpa que este mundo carrega, né, constantemente o incentive a buscar sua própria destruição, a cortejar seus inimigos e, vamos dizer, criar todo um sistema de ódio a si próprio, que é hoje oficialmente a ideologia dominante aqui nos Estados Unidos. Não é isso? Então, o problema é que, no fim, no esgotamento total da ética burguesa, tem que haver aquilo que Kierkegaard chamava o salto para a fé. Mas ele só entendia a fé no sentido protestante, no sentido calvinista. Está certo? Então seria aquela fé da qual tudo depende. É aquele ato de fé cega, abraâmica, até contra a própria lei moral. E esse salto é extremamente difícil, tá certo? E o próprio desenvolvimento, vamos dizer, da cultura moderna o torna extremamente problemático para a maior parte das pessoas. Né? Então, direi, tudo isso começa de fato, não posso dizer que começou com René Descartes, tá certo? Mas nós não há nenhuma maneira de você aceitar esse novo mundo de ciência, racionalidade, etc., sem você compreender algo da mentira constitutiva que estava no início e cujas consequências hoje se mostram de uma maneira tão evidente. Né? Vamos parar por aí, fazer um intervalo, depois eu volto. Então, vamos tentar responder algumas perguntas aqui. Antes de tudo, tem um aviso aqui do Gustavo Caldas. Dia 18 de setembro, domingo, avisa para quem está em São Paulo, né? Dia 18 de setembro, domingo, às 19h45, começa na paróquia Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, um curso de 8 aulas com o professor Antônio Donato. Será um curso de espiritualidade segundo Santo Tomás de Aquino, onde serão estudados os traços centrais da teologia trinitária de Santo Tomás, relacionando esse estudo com os ensinamentos de Santa Teresa e outros clássicos da espiritualidade. Acontecerá sempre aos domingos, às 19h45. Inscrições na Secretaria da Paróquia ou pelo e-mail jovens@nossasenhoradobrasil.com.br. Aqui tem uma pergunta. Magna Barros pergunta. O senhor mencionou mais de uma vez a ironia de Platão ao descrever o estado ideal. Estou relendo a República pela segunda vez e, embora perceba a ironia de Sócrates em várias passagens do diálogo, não consigo percebê-la contra este ponto. Somente consigo ver a descrição do estado ideal como método para uma sincera busca da definição da justiça. O problema é o seguinte. Aí, quando eu falo ironia, isso não é ironia no sentido em que ela aparece nas falas de Sócrates, mas é a ironia da coisa inteira. Porque quando você vê a teoria cíclica de Platão, você vê que a cidade ideal não escapa do ciclo de maneira alguma. Tá certo? Então, isso é a mesma coisa que dizer, não existe a cidade ideal. Os ciclos vão predominar de qualquer maneira. Thank you. Alexandre Magno, então, qual o papel da ideologia dos direitos humanos no movimento revolucionário? A ideia de direitos humanos, ela funciona. Primeiro que ela aparece de dentro do próprio movimento revolucionário, né? E, vamos dizer, a ideia de direitos humanos, como qualquer outra ideia, teoria, doutrina que procure se inserir na história e virar ação prática, ela também acaba revelando o seu lado contrário. O fato de todos os seres humanos terem direitos, tá certo? Impede a definição, impede que haja uma definição de quem tem para com eles o dever correspondente. Então, como dizia Simone Weil, explicar, todo um direito não é nada mais do que uma obrigação que alguém tem com a gente. Se você consegue definir qual é o titular do direito, mas não pode definir de maneira alguma o titular da obrigação correspondente, então a ideia de direito se torna automaticamente uma força destrutiva. Marra Signorelli pergunta: de que modo a literatura e as demais artes contribuem, se é que contribuem, no processo de obscurecimento de certos temas filosóficos iniciados pela filosofia de Descartes? Bom, não é que isso contribui para o obscurecimento, ao contrário. Nas artes, os efeitos históricos dessas ideias se mostram, às vezes, com uma clareza muito maior do que em qualquer obra de filosofia, porque a filosofia é sempre uma reflexão de segunda ordem. Para você fazer uma reflexão, ela tem que tomar uma distância em relação aos fatos e não pode refleti-los de maneira imediata. De fato, aquilo que não aparece na literatura e nas artes dificilmente se tornará objeto de qualquer meditação filosófica. Não esqueça que quando veio Descartes, você já tinha 100 anos de humanismo atrás disso. Quer dizer, a ideia do império do eu já estava dada aí de algum modo. O que o Descartes faz é apenas, vamos dizer, dar-lhe um estatuto filosófico, dar uma justificação filosófica, fazendo do eu a fonte de todas as certezas. Tá certo? Mas, antes disso, a ideia de que o ser humano autônomo é o criador da sua própria regra, de certo modo ele é uma fusão de criatura e criador, já estava dada há mais de 100 anos, né? Então, nesse tipo de estudos, é muito difícil você se ater somente, vamos dizer, aos documentos de ordem doutrinal, dos documentos que você tira da filosofia ou das ciências humanas. Você vai ter sempre que lidar com o documento que está nas artes plásticas, no cinema, na literatura, porque é ali que aparece, vamos dizer, o drama concreto mesmo do ser humano que tenta viver de acordo com certos valores. Mas, então, muito antes disso poder se tornar, de certas contradições poderem se tornar objeto de uma especulação filosófica, elas aparecem como experiência vivida. Não é isso? O exemplo que está dado aqui no John Ford, eu digo, olha, esse filme John Ford, ele tem mais de 40 anos, tá certo? Eu não lembro exatamente de quando é o Liberty Valance, eu acho que é dos anos 60 ou 70 no máximo, né? E no entanto, 72, né? 62, é. Então, o Alessandro me informa aqui que é 62. E quando você vê o que está acontecendo hoje na América, que as pessoas nem estão entendendo, a maioria não está nem entendendo, você vê que o problema é exatamente aquilo. Quer dizer, na medida que você cria todo esse aparato de direitos humanos, lei e ordem, né? Bom, para manter isso aí, você tem que criar uma burocracia, tá certo? Não existe burocracia sem você criar uma infinidade de pessoas com espírito burocrático. O que é espírito burocrático? É aquele espírito no qual o indivíduo se converte na sua função e faz abstração de tudo o mais. Ou seja, tudo aquilo que estiver fora da definição das suas obrigações oficiais, para ele não conta. Ele pode fazer abstração e sempre pular fora da responsabilidade humana, desde que ele atenda à responsabilidade funcional. Tá certo? E isso aí, quer dizer, é absolutamente incompatível com a ideia de que a sociedade americana deveria refletir um espírito comunitário, quer dizer, a utopia da comunidade cristã. Aí já foi para o brejo faz muito tempo. Eu agora, com essa experiência que eu tive com os médicos, eu pude confirmar isso mais uma vez, quer dizer, a ideia de o sujeito jogar o abacaxi para o outro, quer dizer, não, isso não faz parte das minhas funções, não é comigo, né? e passa para diante, e no fim a culpa toda é do computador. Tá, isso já aconteceu comigo esta semana, a gente observa isso o tempo todo. E daí a gente fala, mas foi isso que sobrou, vamos dizer, do ideal americano? Eu digo, bom, o ideal americano de certo modo continua aí, porque tem pessoas que ainda se sacrificam por ele. Mas por outro lado, tem uma outra coisa, sempre que a gente fala, vamos dizer, da história, da cultura, de modo geral, tem uma coisa que a gente nunca pode esquecer. O que nós chamamos da cultura de um tempo, é a imagem que um certo círculo de pessoas letradas, capacitadas e investidas do poder para isso, fazem da história. Quer dizer, é a imagem que um certo grupo de pessoas tem. Esta imagem nunca coincide com a realidade como um todo. Quer dizer, ao mesmo tempo onde você vê a cultura, entre aspas, indo para um certo lugar, você vê outras tendências que aparecem que estão ali presentes, embora não chamem a atenção do grupo dominante. Então, o que nós chamamos de cultura é a imagem que o grupo dominante faz. Ela não corresponde à substância dos fatos históricos. Quando você, por exemplo, quando eu digo, olha, a linha que vai desde o humanismo até o, sei lá, a situação atual, né? É uma linha descendente, é uma linha da decadência do ideal humanista. Bom, ao mesmo tempo você tem iniciativas humanas e obras que não se enquadram nessa linha histórica, né? Que passaram, por assim dizer, despercebidas, mas que podem conter, vamos dizer, a semente de um futuro e vão ser descobertas dali 2, 3 ou 4 séculos. Não é isso? Então, quando falamos da cultura, não estamos falando de um objeto material, mas estamos falando de uma imagem que predomina na mente, vamos dizer, das classes falantes, por assim dizer. Então, não é um objeto, mas é uma imagem que as pessoas têm. Né? Então, esta imagem, é claro, determina condutas, determina atos, determina destinos inteiros, tá certo? Mas ela não é uma força unívoca. Tá certo? Então, por exemplo, toda esta problemática do Kierkegaard, eu pergunto, bom, como Kierkegaard veria as coisas de um ponto de vista católico, por exemplo, que ele não conhecia, ou conhecia muito mal. Né? Evidentemente, a coisa teria que ser vista de uma maneira totalmente diferente. Mas, por exemplo, dentro da perspectiva do Kierkegaard, não haveria como você explicar a tremenda expansão da Igreja Católica na primeira metade do século XX, nem a crise da Igreja na segunda metade. Quer dizer, não há lugar para esses fatos na explicação dele. Porque ele está falando em nome de uma cultura que é delimitada pela imagem protestante do mundo. Então, fora do protestantismo também aconteciam coisas que não cabem ali. Não é isso? Então, por exemplo, o fato de, quando você diz, a religião foi excluída da cultura moderna. Eu digo, mas o que você quer dizer com isso? Quer dizer que não há mais pessoas religiosas? Né? Eu digo, ao contrário, tem bilhões de pessoas religiosas. Né? Isso quer dizer que não há uma ação visível de Deus no mundo? Mas é mais do que visível, você estuda a vida do Padre Pio, fala, Deus está ali agindo. Mas dentro da imagem que a cultura moderna faz de si mesma, esses fatos não cabem. Então, isso quer dizer que a própria cultura contém um forte elemento ilusório. Então, a cultura é o que uma determinada comunidade de pessoas falantes e influentes pensa deles mesmos. Então, isso aparece, vamos dizer, numa infinidade de manifestações filosóficas, científicas, artísticas e até religiosas. Mas você nunca pode confundir, vamos dizer, a história da cultura enquanto imagem que esse grupo tem, vamos dizer, com a história da totalidade da produção cultural, com a totalidade das ações humanas, de maneira alguma. Então, por exemplo, eu estou persuadido de que o milagre de Fátima é um acontecimento central do século XX. Mas ele certamente não entra na cultura moderna. Então, quem está enganado? Nossa Senhora de Fátima ou a cultura moderna? Eu acho que um dos dois tem que ter razão. E os dois não podem ter ao mesmo tempo. Então, isso quer dizer que quando você observa a história da cultura, você vai vendo, vamos dizer, a transformação das crenças, das imagens, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, pode estar acontecendo do lado uma coisa enormemente mais importante e mais decisiva que escapou à percepção de todo mundo. Né? Por exemplo, a simples, se você estudar a vida do Padre Pio, né, você diz, mas como que está acontecendo isto? E ao mesmo tempo você diz, não, a religião não faz parte da cultura moderna. O que, que é esta cultura moderna? Né? Então, em grande parte, então, a cultura, a história da cultura é a história da sucessão de ilusões. Nem quer dizer que a cultura tenha que ser, não quer dizer que a história da cultura tenha que ser necessariamente, vamos dizer, uma ilusão, mas eu acho que a cultura que exclui, né, os fatos mais importantes e mais decisivos, bom, tem algo errado com ela. E, nessa altura, aqueles dentre nós que desempenham algum papel na cultura, que são escritores, professores, etc., etc., bom, nós temos uma obrigação de tentar romper esse véu e dizer, olha, acontecem outras coisas. Então, por exemplo, como nós podemos... digamos, dentro da definição científica moderna da verdade, quer dizer, uma crença racionalmente fundamentada. Né? Então, pode-se perguntar se a religião é uma crença racionalmente fundamentada. Eu digo, peraí, mas os milagres do Padre Pio não são objeto de crença, são fatos que aconteceram. Acredite ou não, se ninguém acreditar, a coisa continua tendo acontecido do mesmo modo. É uma coisa que faz parte não da cultura, e muito menos da história da cultura, mas faz parte da estrutura da realidade. Então, isso quer dizer que, em grande parte, a história da cultura é a história, vamos dizer, da ignorância da realidade, a história de voltar as costas à realidade. Isso, afinal de contas, toda cultura busca ter uma concepção mais ou menos unificada, né, e coerente. Mesmo que seja um corpo de crença que leva ao total desespero, a coisa tem que ter uma certa coerência. Né? Isso, quando você vê, por exemplo, toda essa cultura da nova era, rock and roll, etc., etc., tudo isso leva ao extremo desespero, ao suicídio, né? Mas mesmo aí você tem que ter uma certa coerência. Né? Então, essa busca da coerência leva necessariamente à exclusão daquilo que a contradiz. Quer dizer, que se você faz questão de provar que o universo é o império do demoníaco, então você vai ter que ignorar a presença divina, você tem que fazer a abstração dela. Então, esta capacidade... Eu até mencionei, eu citei isso num artigo, que eu não me lembro qual, a frase de Hegel, dizer que a capacidade que a inteligência humana tem de negar o dado é a coisa fundamental. Porque negando o dado, você pode saltar para um nível de universalidade abstrata que a experiência não atinge. Mas, ao mesmo tempo, quando você salta para esse nível de universalidade, não é você... suprime a experiência, então é a universalidade de uma mentira, a universalidade de um mito. Então, vamos dizer, a nossa capacidade de voar para longe da experiência, de transcender a experiência, e ao mesmo tempo a nossa escravidão à experiência, elas têm que estar sempre numa tensão. Não é isso? Então, você vê, mais adiante, o Watson, Richard Watson, ele vai colocar o problema de que ele diz que Descartes, depois de afirmar a absoluta certeza que o eu tem de si mesmo, chega a dizer que existe uma segunda coisa que nós podemos saber com certeza, que Deus existe. Descartes deu várias provas da existência de Deus. Uma das mais simples é de que Deus é perfeito, mas se Deus não existisse, ele não seria perfeito. Bom, essa é a prova de Santo Anselmo, é muito anterior a Descartes, mas Descartes repete. Infelizmente, essas provas não provam nada, pois Descartes já havia mostrado que não podemos confiar no raciocínio para obter verdades certas. Então, aí entra num círculo vicioso. Tá certo? Mas, ora, as três fontes de conhecimento que ele diz, que são a autoridade, os sentidos e a razão. Eu digo, mas nenhuma dessas é a fonte fundamental. Né? A fonte fundamental de conhecimento é o que nós chamamos de consciência, quer dizer, é a admissão do que você já sabe. Todo mundo sempre sabe alguma coisa. Tá certo? Um bebê recém-nascido já tem algum conhecimento. E se você faz abstração do que você já sabe e você começa a raciocinar, tá certo? Ou a partir do zero, ou a partir de uma premissa qualquer, por mais certa que seja, tá certo? E você faz com que o raciocínio predomine sobre a memória e sobre a confissão, você já está no reino da mentira. Quer dizer, a única verdade que existe é a verdade da confissão. Ou seja, você reconhecer o que você já sabe. Agora, se você, em vez de reconhecer, você faz a crítica disso, bom, você está se colocando acima do que você já sabe, como se você fosse um juiz universal, e aí você já está fingindo. Tá certo? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei do pau na água, tem alguém aqui que mandou uma pergunta que não é adequada à comparação que eu fiz entre o sujeito que enfia o bastão na água e o que enfia o bastão num balde de tinta. Porque no caso, no segundo caso, a aparência física do objeto foi realmente modificada. Não, essa objeção não procede, porque o bastão que você enfia na água sai molhado. Ele também está alterado. Tá certo? Então, ele está duplamente alterado. Se você enfiar o bastão num balde de tinta, a parte que está dentro da tinta se torna invisível. Ela está mais alterada ainda do que quando você mete na água, onde ela parece simplesmente quebrado. Então, o exemplo é rigorosamente o mesmo nos dois casos. Quer dizer, apenas a água é um líquido transparente e o outro não é. Eu digo, se você colocar num líquido opaco, a coisa se torna não apenas quebrada, mas invisível. Então, o que vai nos tirar disso não são nem os sentidos, nem a autoridade, nem o raciocínio. O que nos tira disso é a memória, é a confissão do que você já sabe. Ou seja, eu sei que eu pus o bastão na água. Hã? E essa confissão o obriga a reconhecer que o bastão na água não pode realmente parecer igual ao bastão fora da água. Senão você não saberia que ele está na água. Isso não é uma questão de argumento. Eu não estou opondo um argumento ao outro. Estou apenas lembrando o que eu mesmo fiz. E na hora que eu lembro e confesso que sei aquilo que sei, então as objeções que o meu pensamento criou são automaticamente neutralizadas e eu percebo que aquilo é uma vasta perda de tempo. Então, eu pergunto, onde está em todo esse esquema cartesiano a consciência no sentido de Calvino? Aquilo que me obriga a reconhecer que eu sei aquilo que sei. Não há consciência. Há apenas um eu pensante. O eu pensante não é a mesma coisa que a consciência. Descartes mostra a diferença disso quando ele faz a primeira meditação e na segunda ele confessa aquilo que os seus pensamentos o fizeram sentir. Ou seja, eu criei tantas dúvidas que agora eu não consigo mais esquecê-las. Eu estou aqui angustiado com elas. Quem está angustiado com elas? É apenas o eu pensante? Certamente não. Então, ele afirma, ele confessa, por assim dizer, a diferença entre o seu eu pensante e o seu eu concreto, histórico, verdadeiro. Tá certo? Mas ele só admite isso naquele momento. O eu do que ele está falando, depois, antes e depois, é apenas o eu pensante. E, na verdade, ao querer buscar, quer dizer, o fundamento de tudo no eu pensante, ele está apenas repetindo o mesmo velho esquema humanista da absoluta liberdade do eu. Tá certo? Sem saber que esta liberdade e que também a soberania do eu pensante são mitos que você criou e que são mitos autocontraditórios e que tão logo você passa a agir em função deles, eles revelam o seu contrário. Tanto revelam o seu contrário que, veja, na hora que Descartes decide expor a teoria da soberania do eu pensante, ele o faz sob a forma do quê? De uma autobiografia. Que não é somente uma história do eu pensante. Ele está apelando ao eu verdadeiro, como testemunha do eu pensante. Mas seu testemunho não vale nada, meu filho. O que vai dando você me contar a sua história? É? Então, isso quer dizer que a ideia do eu pensante como fonte de toda a certeza, ela se contradiz, se eletrocuta e se neutraliza na mesma hora. O eu pensante não pode ser fundamento de nada, porque ele só existe no meu pensamento. Ele é uma ficção. Então, como é que eu vou encontrar o fundamento da realidade numa ficção? O fundamento da realidade existe, mas aonde? Qual é a posição real do ser humano para investigar isso? Então, a posição real é aquela de Santo Agostinho. Quer dizer, eu sei que eu sou, mas eu não sei por que eu sou. E não sei de onde vim. E não sei qual é a minha causa. Esta é a minha situação real. Aliás, este sentimento de ignorância deveria ser a primeira coisa que nos induz, vamos dizer, à confissão daquilo que sabemos. Por uma questão de humildade. Ou seja, em vez de eu... Já que eu não sei nada, como é que eu vou me colocar acima de todo o conhecimento como crítico do conhecimento? É inteiramente absurdo. Quer dizer, se eu sou ignorante e não sei nada, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar o conhecimento e aceitar e receber humildemente aquele pouco que eu já tenho. E com base nisso, talvez descobrir até alguma coisa a mais. Como diz Aristóteles, todo conhecimento vem de algum outro conhecimento. Não existe um estado de ignorância total do qual você possa passar para o conhecimento. A sua transição, vamos dizer, da nesciência para o conhecimento é um mistério. Ou seja, não é possível o eu pensante controlar todo o processo cognitivo. Isso é autocontraditório. E é exatamente o que está tentando fazer Descartes. E em que, uma coisa em que a modernidade toda, de algum modo, aceitou. Quando você vê as imensas discussões, e ontem eu estive coletando, eu falei, coletei 200 páginas de discussões em torno dos argumentos cépticos, né? Eu leio aqui, dá um trabalho miserável, tá certo? E eu pergunto, mas por que, que eles estão fazendo tudo isto? Porque eles ainda estão pensando, acreditando que o eu pensante pode resolver suas próprias contradições. Porque ele não pode, para fazer isso ele precisaria existir substancialmente, ele não existe. O que existe por trás dele, vamos dizer, é primeiro um eu histórico, que eu mesmo conheço muito mal, do qual não me lembro inteiro, tá certo? E por baixo dele um eu substancial que eu sei que está lá, mas que o meu eu pensante não controla e o meu eu histórico também não controla. Então, é claro que eu existo, vamos dizer, como um mistério. Não é isso? E desse mistério faz parte um conjunto de conhecimentos que eu tenho e que eu não posso negar. Sem mentir para mim mesmo, sem falsificar a minha história. Ainda que eu não conheça essa história com todos os seus detalhes, há partes dela que eu lembro e que eu não posso falsificar. Eu não posso estar dando esta aula aqui para vocês e negar que eu estou fazendo isso ao mesmo tempo. Não é isso? Eu não posso tramar, matar uma pessoa e achar que eu estou fazendo um benefício para ela. E assim por diante. Há coisas que eu não posso negar. Então, este dado, vamos dizer, esta sujeição do ser humano à verdade, este é o dado fundamental. E é por isso que Aristóteles dizia que é mais normal você conhecer a verdade do que você estar no erro. Agora, se eu faço a hipótese contrária, o erro universal, né, todo mundo se enganou e eu vou ser o primeiro que vai acertar. Eu digo, por quê? Por que você vai fazer isso? Quer dizer, você já começa a errar na sua própria proposta. Você está partindo do erro universal e colocando o seu pensamento, que é um negócio que você criou como hipótese, acima de tudo isto e fazendo do seu pensamento o juiz de todo o conhecimento existente. Acontece que se o eu é o juiz do conhecimento existente, ele não pode depender do conhecimento anterior. Ele tem que ser autônomo. Mas se ele é autônomo, ele não pode depender da memória, ele não pode depender dos sentidos, ele não pode depender de absolutamente nada. Então, ele não pode falar a respeito de nada, porque ele não conhece nada, ele só conhece aquilo que ele mesmo pensou. Então, o eu pensando em Descartes é uma ficção. Uma ficção gramatical. Veja, a expressão ficção gramatical é usada pelo Arthur Kester no livro Do Zero ao Infinito, né? Darkness at Noon, né? No qual o sujeito é submetido a torturas, e é tão oprimido pelo seu torturador que ele já concluiu que ele não existe. Ele diz que o negócio de eu é apenas uma ficção gramatical. Digo, sim, o eu substancial não é a ficção gramatical, mas o meu eu histórico pode se tornar uma ficção gramatical na medida em que o meu pensamento o altere de novo. Então, daí eu mesmo confundi a minha história. E o único fator unificante que eu tenho lá, uma palavra, um nome que eu dou para aquilo, que se chama eu. Então, vamos dizer, a própria fragilidade do nosso eu deveria nos impelir, vamos dizer, a ser humilde perante o conhecimento que já temos e que não podemos negar. Existem inúmeras coisas que você não pode negar. Não é só aquele negócio do cogito. Aliás, eu acho que o cogito pode ser negado, sim. Quer dizer, se eu estou em dúvida, eu não posso negar que eu estou em dúvida. Eu já demonstrei que dúvida não é uma coisa quando você está, dúvida é uma alternância de dois estados contraditórios, então você ora está, ora não está. Tá certo? Mas a dúvida permanente e estável é uma coisa autocontraditória. Se não houvesse um impulso para afirmar e outro impulso para negar, não haveria dúvida alguma. Tá certo? Haveria, por assim dizer, haveria apenas uma negação. Tá certo? Então, se eu duvido, eu também tenho que duvidar que duvido, senão eu não posso duvidar. Quer dizer, eu duvido, mas eu também creio. Mas, creio, mas também não creio. Então, é este jogo que constitui a dúvida. Então, faz parte da dialética interna da dúvida negar a sua própria existência. Porém, tem coisa que para você estar em dúvida você não pode negar. Se você está em dúvida sobre alguma coisa, algo dessa coisa você sabe. Se você não soubesse nada, você não poderia ter dúvida dela. Outra coisa, quando você está fazendo um raciocínio, você está afirmando a continuidade do seu eu no tempo. Que eu é esse? O eu pensante fala de jeito nenhum. Porque o nosso pensamento não é constante, ele é intermitente. Mas se eu digo, eu estou pensando, então eu sei que eu continuei existindo durante o curso desse pensamento. Então, a existência temporal do eu já está afirmada no simples fato de tentar uma dúvida. Tá certo? E quando você começa, vamos dizer, a reconhecer tudo aquilo que você sabe e que você não pode negar, você vê que é uma multidão de coisas. E que a ideia de colocar tudo isso entre parênteses a partir do pensamento, quer dizer, é uma inversão total do método filosófico. Quer dizer, não é uma coisa que seja aceitável. Tá certo? No entanto, quando você lê Descartes, parece que está tudo certinho. Então, você vê aqui essa questão, por exemplo, do caráter insubstancial ou evanescente do eu pensante e até mesmo do eu histórico, aparece, por exemplo, no livro de Pirandello, na história do falecido Matias Pascal, que é o sujeito que estava e não aguentava mais a mulher dele, nem a família. Então, um dia ele decide ir embora. Ele embarca num trem, pula num trem e vai embora. Some. Fica anos desaparecido. Acontece que aquele mesmo trem, né, havia atropelado uma pessoa. Né? E ele até achou, bom, não, vamos pensar que fui eu que morri e pronto. Só que anos depois ele decide voltar. Só que daí ninguém mais acredita que ele existe. Né? Então ele descobre que os documentos, né, carteira de identidade, registro civil, etc., tem mais realidade do que ele. Se ele depende de tudo isso para ele poder ser ele. Senão a história dele fez, puf, sumiu. Então ele fica vivendo na mesma cidade, na condição de falecido, então, e ele oficialmente não existe. Tá certo? Então ele não pode refazer a vida dele. Então, o que é isso? É uma imagem, né, da impotência do eu pensante. Tá certo? Então, essa pergunta, a literatura e as demais artes, elas, evidentemente, elas não são uma reflexão filosófica, elas não tendem, não procuram alcançar, vamos dizer, verdades universais expressas em linguagem racional, lógica, mas elas expressam a experiência no seu sentido mais imediato. E essa experiência esclarece retroativamente o efeito histórico, social, cultural que tiveram as ideias. Isso, inclusive, as artes plásticas. Né? Às vezes é difícil você perceber tudo que está implícito num quadro. Você precisa fazer muitas perguntas, porque o quadro não fala, ele simplesmente está lá. Tá certo? Então, só quando você começa a dizer, mas por que o senhor botou isso aqui, por que botou aquilo lá e não ao contrário? Tá certo? Então, por exemplo, nós comentamos o quadro de Hans Holbein, Os Embaixadores. Tá certo? onde você vê que são dois camaradas bem vestidos, são duas pessoas importantes, tá certo? Mas tem algo de errado em todo o universo cultural delas, porque aqueles objetos que estão em cima da mesa, que representam coisas, você vê, tem lá um alaúde, um instrumento de corda, a corda está quebrada, está arrebentada. E embaixo tem, vamos dizer, um espelho que, colocado assim de viés, né, aparece a imagem anamórfica de uma caveira. Quer dizer, tudo aquilo está gerando em torno da morte. E quando você olha, vamos dizer, a expressão do rosto dos dois, você vê que é um negócio totalmente vazio e inexpressivo. Quer dizer, são duas importantes, pessoas importantes, mas na verdade são dois bonecos de mola. Estão mortos, por assim dizer. Né? Então a morte não está só na bandeja que aparece a caveira, mas está em todo o quadro. Mas é quanto o sujeito precisou pensar para fazer uma coisa dessa, tá certo? E para conseguir visualizar isso, né? Se nós conseguíssemos visualizar as realidades humanas dessa, nós seríamos grandes pintores, porque o negócio, né, como dizia Leonardo da Vinci, a pintura é uma coisa mental, né? A pintura é uma coisa da mente, não é da mão, tá certo? Então, se você conseguisse visualizar aquilo, você também conseguiria desenhar. Você não consegue desenhar porque não consegue visualizar. Isso aí, eu mil vezes, eu tenho um professor de desenho, Luiz de Neviano, mil vezes mostrou isso aí. Você não está conseguindo desenhar porque você não visualizou. Nós não podemos desenhar uma figura direto da realidade, nós temos que produzir uma outra figura na nossa mente, e é esta que nós desenhamos. Então, se a figura que você pensou não está exata, não vai funcionar. Tá certo? Então, isso aí mostra também a capacidade que nós temos, vamos dizer, de nos afastar do dado, mas ao mesmo tempo permanecer estreitamente unidos a ele. É uma tensão entre abstração e percepção. Nós temos as duas capacidades. Agora, o que Descartes faz aqui, o que os antigos cépticos faziam, é pular para a abstração e apagar a percepção, voltar, jogar a abstração contra a percepção. Hã? Eu digo, mas se você fez isso, dali para dentro tudo é permitido, meu filho. Né? O seu pensamento se torna soberano, você pode pensar qualquer coisa. E não adianta querer que o próprio pensamento corrija os defeitos do pensamento, corrija os erros do pensamento. Então, com o pensamento, você só pode corrigir erros de lógica. Não erros de testemunho, não erros de percepção, não erros de memória. Né? A lógica só pode corrigir erros de lógica, que na verdade são facílimos de corrigir. A gente só comete muitos erros porque o pensamento é muito vasto, tá certo? E você pode pensar sobre qualquer coisa, então em algum ponto você vai errar. Mas mesmo o nosso raciocínio não erra com tanta frequência assim. Então, o problema, o erro não está no raciocínio, está na relação entre raciocínio e percepção. E essa relação, o raciocínio não pode assegurar. Só a pessoa concreta, né? Quer dizer, o eu histórico, fundado no eu substancial, pode. Quer dizer, na medida em que reconhece e faz a confissão. Então, olha, esta coisa eu sei e eu não posso negar. Eu não posso prová-la. Mas o que é provar uma coisa? É provar, vamos dizer, é validar uma crença para uma terceira pessoa. E se eu obtive a crença da minha experiência, como é que eu posso validá-la inteiramente para uma pessoa que não teve a experiência? Se a pessoa teve a mesma experiência, eu não preciso validar. E se não teve, no máximo, aquilo que para mim é uma verdade viva de percepção, para ela se tornará uma verdade teorética possível e, vamos dizer, razoável. Tá certo? Então, vamos dizer, o problema, a prova, o desejo de provar é sempre um grande problema, porque eu só preciso provar uma coisa quando existe a possibilidade de uma dúvida e de uma contestação. Mas uma pessoa só contesta algo que eu lhe disse se ela não teve a mesma experiência que eu. Se a experiência dela foi diferente ou se ela não teve nenhuma. Tá certo? Então, na medida em que eu puder permanecer na esfera da experiência, na narrativa e apresentação sincera da experiência, a coisa tem um poder de persuasão por si, sem a necessidade da prova. Não é isto? Então, mesmo porque toda a prova, em última análise, vai também se fundar no testemunho. Então, os elementos fundamentais são a confissão e o testemunho. Nunca a prova. Né? Veja. tudo aquilo que nós sabemos e tudo aquilo que nós precisamos para nos orientar na vida só pode ser objeto de prova científica uma fração infinitesimal, que é onde todas as visões coincidem. É o ponto onde todo mundo está vendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Então isso, evidentemente, é um recorte muito pequeno sobre o conjunto da realidade. E é por isso que eu digo que a ideia de uma concepção científica do universo é uma ideia autocontraditória. É certo? Bom, muito bem, eu acho que já fomos longe demais, né? Então, paramos por aqui. Até semana que vem. Muito obrigado.